nunca supo a sofrer e sofria sem perceber que havia uma força extra que me fazia lutar sem parar. E eu via um mundo de baixo, me sentia o menor dos menores. Impossível pra mim era crer que um dia eu pudesse voar. Em Jerusalém.